one, two, ready to copy. No, startup approved, call me text, call me ready to copy. Could you please confirm destination? Não. 520, somos 37, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Obrigado, 320. solo Salvador, é o passarelo 2228? Possível. É, para informação, a gente não consegue cumprir a restrição superior aqui do gradiente da saída arbórea. Sim, a gente cumpre inferior, informaria o controle. Batido, vai cumprir inferior, obrigado, 2228. Lança 06, ground. I have a flight plan here. Isn't Brazilian 4804 Salvador to São José dos Campos? The aircraft type is Charlie 105. Copy that. I'll clear as breathing, okay, to São José dos Campos, flight level 160, as flight planning routes, runway 10, right turn, coral departure. Scott code, as breathing, and Salvador 119.35. Alta 06, come in taxi. Taxi approved 2, holding point, runway 10, call me taxiway hotel. Taxi approved via runway 10 to threshold, call me ready to take off. On your right, until threshold 10, call me ready to take off. Paulo, Salvador, com a saída 2228, tá pronto para o puxacionamento, pátio 3. Passaredo 2228, pronto para o puxacionamento, parte 3. Parte 3 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama na parte 2228. Zero six, correct your flight to level 2180. Clear take off runway 10, wind 160 degrees 06 knots. Salvador, passageiro 2228, tá pronto pro táxi. Estamos com 64, 5:30, Salvador. Saída até o ponto de espera autorizado via Índia, chame torres 895, ajustado 1012, bom voo. 1012, via Índia, chama na torre 1895, 2228, bom. 06, Airborne 50, Salvador 4119.35, have a nice flight. 10935, also 06, thanks. Departure for 09, 06, sorry. 206, we have contact on Pacho, climb to flight level 180, Corral de Pacho. Flight level 180, Corral de Pacho, 1706. Salvador, é um passarinho do 2228, Banco Espera da 1-0, pronto. Passarinho 2228, autorizado a alinhar, decolar, pistão 1-0, vento 1-7-0, meia dúzia. Autorizado a alinhar, decolar 1-0, 2228. Salvador, força aérea 2526. Informação Charlie, pronto, cópia? Pronto, cópia, 2526. Conselho 2526 autorizado conforme briefing. Brasília, nível 360, rota conforme, pistola 0, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa, após elefa, rota direta, transponder 2640, controle 0935. Ciente autorizado conforme briefing, Brasília 360, decolada 10, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa, rota direto, 2640, É o transponder 10835, ponto 225, 10. Correto, parte militar, chame em acionamento. Está pronto para acionamento, 10. Autorizado, chame táxi. Entre, poderá para o táxi, 10. Dos 228 tem a cola 57-1935, meu voo. 1935, boa. Comandador, control 1-6-0-6. 1-6-0-6, salva da porta. Can I contact the air defense? Vai lá. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, parceiro 2228, decolou, tá na tua escuta. Passarei 2228, bom dia, contato radar na decolagem, suporme 1180 via saída, arbo, transição, elefante. Ativo, controle, apenas para informação, como informei informado pelo solo, a gente não consegue cumprir o perfil superior da, do saída arbor. Estabiliza a restrição vertical, o passarei 2228, livra a ascensão nível 1180, sem restrição. Ativo, tá autorizada a sessão 180, livre das restrições, o 2228. A via hotel, após a direita, via pista em uso, reporte pronto, cabeceiro na zero, com força aérea 2526. Sim, via hotel, direita, pista em uso, vai avisar pronto da 10, 2526. ingressando na 1-0 aqui, o Força da Disponibilidade. Rafael 2228, está presente autorizado, voo direto com pista. É, podia confirmar para 2228, por favor? Exato, está presente, voo direto com pista, o passarei 2228. Opa, muito obrigado, direto com pista. Aéreo 2526, decolagem autorizada no 0, vento 1960 com 612 nós. Solo 3520. Solo 3520, ponto quanto? Pronto, passo. Informação Charlie, autorizado Aracaju, nível 190, rota conforme o plano, pista 190, primeira curva à esquerda, subida Conde, aciona transponde 026, corrijo, 0273, controle 1935. Nível 190, Aracaju, decola 190, curva esquerda. Perfil da ponte, 0273, transponde, 1935, controle 3520. 2000. Opera 2526, contato radar na decolagem, grupo no voo 360 na saída Arbor, transição elétrica. 360 Arbor, transição elétrica, 2526. Camarada, obrigado. Controle 1935, bom voo. Espera aí, 2228, chama agora o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. Agora com Recife 160, 28822, 28. Correto. Era 2526, chama agora a defesa aérea no canal 18, Tango 18. Defesa aérea no Tango 18, grato. Go. Torno 73, Charlie, confere. Guarulhos, nível de voo 360 autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita. Dael, Leda, Mortimer. Tempo 463 no transponder, controle em 1935. Controle gol 173, a autorização continua totalmente desacordada. Poderia confirmar? Afirmo. Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Mótiva, 5463 no transponder, controle 0-3-5. Agora eu declaro, autorizado 360 para Guarulhos, a cola 1-0, curva direita, saída Dael, Leda, Mótiva, transponder 463 e o controle 1-9-3, ou 1-1-7-3. Correto, portão 4, chame pronto. 0, Taubaté. Afirmo, aviso 1-0, certo, Taubaté agora. Valeu, obrigado. Salvador, 3520, pushback acionamento, posição 1. Salvador, 3520. 3520. Pushback acionamento, posição 1. Autorizado, chama táxi. Livre, chama táxi, 3520, obrigado. Alfa Salvador Delta, Mike X-Ray Golf. Tá, Mike X-Ray Golf, aguarde. Tá, 3520 com 137 a bordo. Está alternando João Pessoa com 2 horas. Direita de Índia, no ponto esquerdo, sobre 295, registrado 12, bom gol. Direita, 295, boa, 3530. Mike, a gente tem gol, possível. Bom dia, falecido autorização de reboca aqui. Mike X-Ray Golf, solicita reboque, posição na remota do bate 1, confirme. Mike X-Ray Golf. Não copiei. Paulo Salvador em foco. Solicita autorização para o reboque. Está a posição 14 da remota para a posição 9 do bate 1 não. Até a 9 autorizado, reporte ao término. Ok, obrigado, gente. 0, vento 1970 graus, 6290, ajuste no 0 no 2. A linha decola, 3520. Salvador, bom dia, 3820 no 6. 38 no 6, bom dia. Aquela identificação dessa via chegada mais para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 2. 12050 via Mari, a velocidade volta na Praia de Duna. Pesado direto do Duna, 3896. Obrigado, direto do Duna, 3896. Salvador Gol, número 73, respeito acionamento, posição 4. Autorizado, chamo táxi. Autorizado, chamo gol, número 73.